rádio Céu Sucesso apresenta Dramas com a Vice-Diretora. Certa manhã, estava o aluno Guilherme apenas conferindo os equipamentos da rádio, quando de repente ele escutou a porta se abrindo. Era a vice-diretora. Suzane! Guilherme, o que você tá fazendo aqui? Eu já não falei, Rosânia, que eu não queria ver a sua cara. Rosane é nada. Rosânia, vai pra sua sala ajudando. Eu não vou pra sala. Eu não quero saber de projeto. Eu não quero saber de sem pé. Eu não quero saber de nada. Luciana, nada. Eu não quero saber. Guilherme, vai pra sua sala agora. Rosane, eu preciso vai mexer pra... no negócio. Eu vou te suspender, Guilherme. Vai pra sua sala. Tchau, Rosane. Tchau. Então, triste, Guilherme foi para a sala e Rosânia continuou a sua inspeção diária pelos corredores quando encontrou a aluna Mariana. Menina, o que você está fazendo aqui? Rosânia, o sinal já bateu. Rosânia, eu Rosânia, tenho que resolver. Na quarto horário, problema. Ninguém sai de sala. Mas eu perdi. Cadê o seu crachá? O professor não tem crachá, mas eu perdi. Me você já está sem crachá. Mas, alô, quarto a horário, Luciana, ninguém. A Luciana, eu não quero. Também. Eu já falei. Eu não mas, quero. Mas, Rosânia, eu preciso. Eu estou escutando o que você está falando. Você está aqui ainda. Rosânia, vai para a sua sala. Vai para a sua sala. Odeio. Vai pra sua sala, mal educada. Mariana, então, foi para sua sala e Rosânia continuou andando pelos corredores. Quando encontrou Luciana, alegre, sorridente, fazendo coraçõezinhos para os alunos pelos corredores. Luciana, quando chegaram as gêmeas. Luciana, pode entrar a chave? A chave, peraí, que eu vou que te dar. Chave? Não, projeto. Deixa eu te falar. Ainda não, que você saiu, os meninos do terceiro ano estão fazendo prova. Eu não quero ninguém. Só um minutinho. Não quero ninguém. Tudo bem, Ró. Menina, vamos voltar pra sala? Vamos. Obrigada, Ró. E assim termina mais um episódio da série Dramas com a Vice-Diretora, da Rádio Céu Sucesso, com os alunos Júnia, como Rosânia, Guilherme, Lorena, Lohane, Mariana, Luciana e, é claro, eu, narradora, Débora Ellen.